O dia 11 de novembro na história, 1918, a Alemanha e aliados assinaram o armistício de Copenhague, representando a rendição alemã e o fim da Primeira Guerra Mundial. 1930, a Constituição de 1891 foi substituída pela Lei de Organização do Governo Provisório. Todos os governadores, exceto de Minas Gerais, foram destituídos e criaram o Interventor Federal dos Estados. 1973, a União Soviética se recusou a jogar uma partida válida pelas eliminatórias da Copa de 74 contra o Chile em Santiago, em protesto contra o golpe militar que derrubou Salvador Allende e o uso do Estádio Nacional para a tortura de presos políticos. A FIFA eliminou os soviéticos da competição. 1989. Rebeldes de El Salvador iniciaram uma ofensiva contra a ala direitista do governo. Cerca de 400 pessoas morreram em conflitos. Esses são os fatos que fizeram o dia 11 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.